mais puro amor, continua a ser sempre a nossa própria vontade. Há apenas uma coisa capaz de tornar as pessoas prontas para a mudança: o amor. O amor é capaz de derreter o coração mais gélido, tornando-o fluido e maleável. Como é libertador sairmos da prisão em nós mesmos, lutando por amor com nossa própria vontade. O amor torna doce a morte da minha vontade, embora talvez eu só consiga desfrutar dessa doçura após um longo esforço. Seu amor por Michael é imenso, assim como o dele por você. Por isso, não tenho dúvidas de que ambos estarão à altura do desafio do amor e em breve aprenderão a estar sempre prontos para mudar pelo bem de quem amam. Com todo o meu carinho, Lily. Talvez seja melhor eu parar de trabalhar fora. Querida Julie, você tem diante de si um dilema difícil quanto ao seu trabalho, especialmente porque é cada vez mais complicado conciliar as demandas do casamento com o fato de vocês dois trabalharem fora. Essa é uma batalha compartilhada por muitas mulheres hoje. Como pagarão as contas se só Michael trabalhar? Por outro lado, como podem trabalhar e ainda manter uma vida familiar decente? Não se trata de definir se as mulheres devem ou não trabalhar, pois as mulheres sempre trabalharam e como? Criar filhos e cuidar da casa é um trabalho descomunal. No entanto, devido às mudanças sociais das últimas décadas, as mulheres hoje competem com os homens fora de casa, às vezes por ocupações antes exclusivamente masculinas. Você me perguntou se esposas devem ou não trabalhar fora de casa. Não posso responder definitivamente com sim nem não. Tudo depende da situação concreta da mulher, da vocação que Cristo coloca diante dela enquanto indivíduo do sexo feminino. Em uma palavra, depende do tema que se apresenta diante dela. Em nossa sociedade, a maioria de esposas sem filhos trabalham. Em princípio, eu não tenho nada contra isso. De fato, eu mesma trabalhei por 36 anos como professora universitária, de forma que conheço tanto os benefícios quanto os problemas que a vida profissional traz às mulheres. Algumas mulheres precisam trabalhar. Seus maridos estão doentes, desempregados ou não ganham o suficiente. Outras, porém, investem em carreiras porque odeiam o serviço doméstico e preferem deixar suas casas e seus filhos aos cuidados de terceiros, em vez de cuidar deles por conta própria. Ironicamente, em muitos casos, elas acabam trabalhando em um escritório o dia inteiro e quando chegam em casa fazem o serviço doméstico também. Trabalhar fora de casa pode ser mais chamativo, mais emocionante. Você se sente no meio das coisas, com a vida pulsando ao seu redor. Ganha um salário que para muitas pessoas simboliza seu talento e seu sucesso. Contudo, junto a esses benefícios, vêm os problemas. Tenho certeza de que, a essa altura, você e Michael já estão conscientes deles. O emprego pode se tornar o tema central de sua vida. Sei por experiência própria que é muito difícil trabalhar o dia inteiro e manter o casamento absoluta e completamente em primeiro lugar, onde ele deve estar. No mercado de trabalho, questões relativas à competição, promoção e sucesso profissional exigem precedência. Esse é um bom momento para vocês tentarem esclarecer quais são as suas prioridades e estabelecer que, mesmo se você precisar trabalhar para pagar as contas, seu relacionamento um com o outro e no futuro com os filhos que tiverem deve ser o cerne humano de seus corações. Respeitando essa base, você conseguirá mensurar se seu trabalho está fazendo mais mal do que bem e então vocês poderão escolher a opção mais adequada. Com todo meu amor, Lily.